certo, o filho é contigo, porque a madragoa, salgada e farina, vais ver que te ensina a entrar numa boa. Porque a madragoa, salgada e farina, vais ver que te ensina a entrar numa boa. É salgado, meu amor. Não venhas à minha porta se for de contra a vontade. És gaivota e toma nota, enterra a gaivota só traz tempestade. Acerta comigo, contigo eu acerto, sei que vai dar certo. Vou vir contigo, porque a madragoa, salgada e varina, vais ver que te ensina a entrar numa boa. Acerta comigo, contigo eu acerto, sei que vai dar certo. Vira contigo, porque a madragoa,